chefe pergunta: Mas e aí, como é que foi lá? É menino ou menina? É, foi tudo ótimo, viu? Agora assim, pra saber se é menino ou menina, só daqui 9 meses, né? Entendeu? Não! Então, perdeu. Mais música pra você. Rádio Gideões do Canaã. O sucesso está de volta. Oh,

você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marca de amor. Vestido em cena, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido em ser só você. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trago humano sem mim. Querida, ousado e jogado no canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor. Obrigado, que bonito! Não mude, continue aqui. Já já, mais músicas. Rádio FM Gideões do Canaã, ZYT 626, canal 200 de comunicação, frequência de 87,9 MHz. Uma emissora da Associação Educativa Cultural e Beneficente Gideões do Canaã, localizada na rua Hélio Ferreira Barbosa, número 325, Vila São Brás, em Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Acesse nosso site www.fmgideõesdocanaã.com.br. Baixe o nosso aplicativo na Play Store, FM Gideões do Canaã. Participe pelo telefone WhatsApp 67-3422-4012. Rádio FM Gideões do Canaã, o tempo todo com você. 87,9. Apoio Cultural. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente com a gente. A King's Academia tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. A King's Academia oferece musculação, funcional e ritmos. Venha nos fazer uma visita e veja como podemos te ajudar a cuidar de você. King's Academia, o Alcide José de Macedo, número 1845, Parque das Nações 2. Telefone 67-99813-2604. Atenção, Parque das Nações 2 e região. Venha para a Barbearia Cadeira de Barbeiro. Há 8 anos atendendo toda a comunidade com qualidade e estilo. Cortes sociais, degradês e barbas feitos com perfeição. Aqui você mostra seu estilo e nós mostramos nossa arte. Estamos na rua José Mendes 401, no Parque das Nações 2. Atendimento de segunda a sexta, das 14 às 20 horas e aos sábados das 9 às 17. Ligue ou mande mensagem 67-999-76-4430. Barbearia Cadeira de Barbeiro, porque você merece o melhor. 6:59. A Tecmac conta com técnicos treinados para serviços e assistência técnica em lavadoras e lava e seca das mais variadas marcas. Consul, Brastemp, Electrolux, Samsung e LG, além de instalação e manutenção em aparelhos de ar-condicionado. Saiba que qualquer um desses aparelhos podem causar danos se não estiver trabalhando como deveria. Então, o que está esperando? Ligue e agende uma visita. WhatsApp 996-639670. Jardim Carisma. Pra você sorrir e se divertir com a gente. Quando o Joãozinho chegou em casa com o boletim só de notas vermelhas, sua avó dá uma bronca daquelas dizendo: mas que coisa feia, Joãozinho! Só nota vermelha em história! Quando eu tinha sua idade, eu era melhor em história da minha sala! Aí Joãozinho diz: pô, vó! Nem vem me dar fermão não, viu? É porque na sua época haviam 63 histórias a menos. Entendeu? Não! Então, perdeu. Mais música pra você. Rádio Gideões do Canaã. O sucesso está de volta. Raiz do brasileiro, a flor da pele. Você é a minha dama, é a voz que clama dentro de mim. Os sucessos inesquecíveis de todas as épocas. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Aquele modão chonado que todo mundo conhece. Você é tudo que pedi pra Deus. Começa agora Alvorada Sertaneja. Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. Alvorada Sertaneja. Olá, pra você tudo de bom, aquele abraço bem apertado, aquele beijo super gostoso pra todo mundo. Cheguei, eu sou Daniel Bitello e acredite, palavra de ordem agora é você se jogar pra cá, aumentar o volume do seu rádio, enfim, da internet. Vai lá, dá som na caixa Bluetooth, porque com certeza sertanejo não vai faltar pro dia de hoje. É o melhor do sertanejo agora, comigo, Daniel Bitello, começando mais um Alvorada Sertaneja. Chama todo mundo e vem ser feliz. Alvorada Sertaneja, só aqui a sua rádio. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que do amor eu sou egoísta. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não pode. O amor da mulher amada nunca.